Salvador, bom dia, Papa Romeo Fox Sierra Vida. Papa Romeo Fox Sierra Vida, reporte final de 3 milhas da pistola 7, o vento está check-in no 60 grau 049, hoje o altímetro no momento no 020, reporte visual com campo. É Fox Sierra Vida. Romeo Fox Trot Serra Vida, pode pôr pro site da Copate? Passa, sim. Tente o Fox Trot Serra Vida. Final de 3 milhas da Almocete, baixado e fechado, Fox Sierra Vida. Papá Romeu, Fox Trot Sierra Vida, autorizado por uso pistola 7-140 graus 059. Desde pouso no 7, Fox Sierra Vida. Papá Romeu Foxtrot Serra Vitor, no solo ao 54, autorizado táxi via Papá, ao estacionar frequência livre. 3179, Alfa 3179, autorizada a linha de colapso, turno 0, vento no 40 graus, 049. Autorizada a linha de colapso, Alfa 3179. Na aproximação, aguardando que está livre, assiste ao altímetro na 020. 020, aguardando, 631. Xará 631, tráfego no estado, autorizado por pouso, pistola 0. Vento 110 graus, 049. Decolada sub 8, chame controle de Salvador na frequência 120, decimal 80. 1208, bom Chame 6319 no solo ao 1200, libere a próxima direita. Sabe quando eles estão na frequência no 21 decimal 9? Autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, altura 00, grau 0, 5 nós. Xuxa time, turno 0, 2 0. 0, 2 0, alinhar e decolar, 1 0. 2, decolado ao 06, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 3-2-0-0, boa. Negativo, retenção para ingresso, logicamente. Chamarão 20.8 controle, Austin Mike. Usando os baixos, chame na direção para ingresso. Muito bom dia, bom 230. 1230, que é a minha aproximação, resposta para sumir de oceano. Força, bom 230. Acima, autorizado ingresso na pista, chame a linha do ponto na cabeceira, para botar um baixo no esquilo. Serra, 1230, autorizado pouso pista 10, o vento 130 graus e 04 nós. Livre pouso, pista 10, 1230. Ponte 010, pronto, vamos estar aqui na curva, 3304. 3304, após o pouso do banho da Lua, autorizado a linha em uma pista 10. Para 1010, autorizado a linha em uma pista. terceira após o tráfego da Gol 3304. Aqui é autorizado, minha colagem no 7, venha a 130 graus, 59. Vamos para o fronte, prossiga. Acionando a imagem para a minha colagem. Direita, achando o solo 1, 2, 1, sinal 9. 2, 1, 9, vamos lá, explicando. Salvador, bom dia, Gol 2, 1, 7, 1, estabilizado, Max 6. 2, 1, 7, 1, curso da aproximação, o solo da nave da companhia alinhando agora na pista Moreira, abaixo pista livre. Autorizando, Nicolau, 1-0, o vento, 1-3-0 graus, 5-9. Autorizando, 3-3-0-4. Bota um baixo no Fiquinho, Nicolau, 2-1, chama o controle, 1-2-0, no final 8, mantendo 1-10, com o 2-7. 2-0-8, mantendo 1000 pés, nós que eu vou aqui. Alianza Fox, sente autorizado, Corvão. Enquanto por conta de risco, confirma o noroeste e faz para o solo. Vem apenas 5-0 graus, 4 baixo. 2171, autorizado em pouso, pistão no zero, vem apenas 5-0 graus, 4 baixo. Livre pouso, Gol 2171. Um. 3604, veículo 229, chama o controle, 1-2-0 decimal 8, não voa. Pegue e comprou no oeste e aguarde transferência. Certo. Quando o Charlie da Fox está presente, chame o controle de Salvador em 1-2-0-8. 208. No solo aos 3-1, libera a direita, chama o solo 1-2-1 e decimal 9. 3-2-0-9-2-0-7-1, né? 24204, estabilizado 7 milhas. 24204, QNH 1020, autorizado o posto de pistão 0. Pouso 04204. Azul 404, Azul 35, Libera direita, 1209, fala. Direita 209, Azul 4, 304. 4-1, chamei o controle 120 em cima 8. Serena 6250. Serena 6250, Senegal 1020, autorizado pouso 10, vento 090 graus, 4 graus.